Eu sou Conceição, eu acho o CIS muito interessante. Eu não conhecia o CIS, mas através de uma vizinha minha, me falou que aqui fazia prática de Leon Gong. Então eu cheguei aqui em setembro de 2013. E fiquei somente na biodança. Então, eu trabalhava na UFPE e estava próxima à aposentadoria. Daí, na biodança, comecei na sexta-feira à tarde e foi muito bom para mim, sabe? Eu fui desenvolvendo, eu era muito, assim, angustiada. Inclusive com a expectativa da aposentadoria, porque não sabia o que ia acontecer, né? Essa situação é uma mudança, você vai para uma outra situação. Então, fui trabalhando aí as vivências e eu fui me orientando melhor. E então, eu melhorei bastante, porque a biodança é uma terapia coletiva. Então, tem mulheres e tem homens, mas o número de homens é sempre reduzido. E as vivências ajudam muito, desbloqueia muito a gente. Então, a minha angústia foi diminuindo. Também tinha dificuldades de resolver conflitos domésticos em casa e tal. Aí tinha dificuldade de dizer não. Então, tinha essa sobrecarga emocional. E aí foi melhorando bastante. E hoje eu já me sinto, não é, bem resolvida nessa parte. Os homens, eles ainda são muito resistentes a se cuidar, sabe? Cada um. E as mulheres são mais, assim, flexíveis, mais fáceis. E em todas as áreas, eu acho, assim, nos cuidados, nas áreas, assim, por exemplo, médico, não é? Você vai numa consulta médica, os homens, eles são resistentes. Não sei se é uma questão cultural, né, social, que eles resistem. Então, nas práticas integrativas, aqui, hoje, 2017, já está bem melhor, mas que eles já estão se conscientizando, né, através dos convites em casa e da realidade dele mesmo. É muito, para mim, é muito bom. Veja só, eu trabalhei muitos anos no Centro de Artes. E nessa parte da aposentadoria, que eu fico falando sempre, é como que o Centro de Artes eu transferi para o CIS, entende? E aí, mesmo sendo uma coisa muito boa, como é que eu digo assim? Porque o CIS ficou numa situação melhor de prática integrativa, de saúde, não é? E o Centro de Artes era uma coisa assim também muito boa, não é? Porque o Centro das Artes também tem essa parte de trabalho, mas também tinha a parte de saúde, de música, de uma série de coisas que tinha lá no centro. Então, hoje, eu já não sinto falta do Centro de Artes, entende? E tá assim, completo. Eu me sinto contemplada aqui no CIS, em termos de amizade, das práticas que eu faço. E completo mesmo, sabe? Eu percebo assim, que melhorou a minha ansiedade. Sabe, melhorou bastante essa autoconfiança e assim determinação de resolver as coisas. entende? Essa parte melhorou também. E também tinha um outro ponto, que era a irritabilidade. Porque eu tenho uma aparência calma. E assim, as pessoas falam assim, mas eu vou ficar perto de você, porque você é muito calma. Mas só que lá dentro tem um monte de coisas assim, né? Das emoções presas. Então, nessas vivências, nessas práticas que eu fiz, destravou, soltou. Aí, realmente, agora eu tô me sentindo mais feliz, mais eu, entende? Não é aquela imagem que eu passava das pessoas, entende? Essa irritabilidade curou. O nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste.